Graça e paz, irmãos e irmãs. Depois de alguns dias sem compartilhar com vocês uma porção da palavra, nós hoje, em pleno Shabat, podemos compartilhar com você mais um texto da Santíssima Palavra do Senhor. A pastora passou por 10 dias muito difíceis. Em 10 dias foi internada em 5 lugares diferentes e nós tivemos que acompanhar, não só nós, o agradecimento especial à família da Margarete, a Marisete, Daniel, Tiago, Ana, que deram força também, estão na torcida, os outros irmãos, irmãs, que moram em outras cidades, a nossa querida Delisete, Dejair, que preparou com muito carinho a estada dela em Ipatinga. O Anderson, que acompanhou a tia, o Klinger, as esposas. Então, meu agradecimento sincero, aqueles que nos orientaram também por telefone. Foi tudo uma bênção, aqueles que oraram, a orientação que recebi também do meu irmão em São Paulo. E depois desses 10 dias, então ela já não está mais com a hemorragia e sangrando por todos os lugares do corpo como ela chegou a estar. Então nós agradecemos, ela recebeu alta ontem e agora vai ter que trocar a medicação por uma medicação mais moderna e nós esperamos que ela consiga se adaptar a essa modificação, essa nova medicação e tudo concorra para o seu bem-estar e para a glória de Deus. Agradeço a todos os irmãos da igreja que estão orando aqui na nossa cidade, em Vargem Alegre, e por todo o Brasil. Muitas foram as orações. Eu ouvi algumas delas, não pude ouvir todas, porque foi uma correria mesmo. Mas deixando isso para trás e louvando pelo grande livramento que o Senhor deu, livramento de morte, porque o médico ontem disse na frente dela e na minha frente que ela poderia ter tido esse processo, que obviamente eu não vou saber explicar, mas ela poderia ter tido esse processo, no sistema cardiovascular, gerando um problema mais grave e também na cabeça. Então, nós ficamos muito impressionados e agradecidos a Deus porque ele a livrou dessa luta e estamos nós aqui, irmãos. O Senhor tem nos dado hora extra e nós estamos aqui aproveitando a hora extra para ter uma comunhão mais íntima com Deus, uma comunhão com você e também um chamado missionário que continua ardendo nos nossos corações. Um grande abraço a todos e muito obrigado por tudo. Olhando para o Salmo 86, diz assim a palavra do Senhor: oração em tempos de aflição. Sabe que vocês podem até perguntar, pastor, por que o senhor não trabalhou com esse texto nos momentos que o senhor estava aflito? Por dois motivos. Primeiro, porque embora eu me alimentasse dessa palavra, a Bíblia diz: se alguém está alegre, cante louvores; se alguém está entristecido, ore ao Senhor. Então, esse foi um tempo de oração mesmo, pedindo livramento, cura, libertação. E segundo, irmãos, porque uma meditação, seja essa uma meditação devocional, isso não é um sermão que a gente faz na igreja, mais amplo, mais profundo, uma meditação que nós fazemos não é uma brincadeirinha nem uma rotina. Ah, o próximo salmo é tal, o próximo capítulo do outro livro é X, então nós vamos fazer. Não. O Senhor vem nos dando ao longo de muitos anos, acho que desde a infância, muito temor e muito tremor quando se trata da palavra dele. Porque aí nós estamos tratando dele mesmo, então não dá para brincar. Se você tem condição de ministrar efetivamente, aleluia. Se você não tem condição de ministrar, ore ao Senhor. Peça oração, mas não brinque com o fogo no altar, porque aqueles que brincam com o fogo do altar, como Nadab e Abiú, acabam se queimando. Então temos que ter esse temor e tremor pela palavra do Senhor, tá bom? Salmo de número 86, oração em tempo de aflição. Ó Eterno, inclina para mim os teus ouvidos e dá-me tua resposta, pois sou um desvalido e estou muito aflito. Conserva-me em vida, pois sou fiel. Tu, meu Deus, salva teu servo que em ti confia. Tem piedade de mim, Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra o coração do teu servo, porquanto a ti, Senhor, elevo a minha alma, pois tu és bondoso e perdoador. Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para minha súplica. No dia do perigo, clamo a ti. Por que tu não me respondes? Ninguém entre os deuses é como tu, ó Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome, pois tu és magnífico e realiza milagres maravilhosos. Em verdade, só tu és Deus. Revela-me, Senhor, teu caminho, para que eu o siga em fidelidade para contigo. Orienta meu coração para que tema o teu nome. De todo o coração te exaltarei, Senhor, meu Deus, e glorificarei para sempre o teu nome. Porquanto teu amor é tão generoso para comigo, que livraste a minha alma de todos os poderes da morte. Ó Deus, os arrogantes se levantam contra a minha pessoa. Um bando de prepotentes atenta contra a minha vida, gente que não faz caso de ti. Entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. Volta-te para mim, tem compaixão de mim, concede tua força a teu servo necessitado e salva o teu filho fiel. Dá-me um sinal do teu favor, para que todos os que me tratam com ódio o vejam e se sintam humilhados ao confirmar que tu me acompanhas com o teu conforto e auxílio. Aleluia. Nós temos algumas notas de rodapé da BKJA e nós vamos fazer a leitura para vocês. A primeira nota diz respeito ao período em que o Salmo foi escrito. Inimigos pagãos e que desdenham de Deus estavam procurando de todas as maneiras destruir a vida de Davi, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 5 ao versículo 8, Salmo 18. O salmista recorre às misericórdias e ao poder libertador do Senhor. Este é o único salmo pós-exílico, posterior ao exílio na Babilônia, tá bem? É o único salmo pós-exílico do livro 3 dos Salmos. Vamos dizer assim para você, a terceira parte do livro dos Salmos, Salmo 73 a 89. Atribuído ao rei Davi, ou à sua dinastia, à sua descendência, sua colocação entre os salmos dos coraítas tem a ver com a ligação temática, com o tema do salmo, que há entre o versículo 9 e também o Salmo 87, versículo 4. Portanto, o nome Davi, uma prece de Davi, nós temos duas possibilidades. Ou esse salmo ficou registrado, escrito por Davi, ficou registrado, e só depois, na volta do exílio, é que ele foi colocado à disposição das pessoas, ou foi escrito diretamente por Davi e foi guardado, e depois do exílio trouxeram à tona aquilo que Davi tinha preparado. Essa é uma possibilidade, mas a principal possibilidade não é essa. A principal possibilidade é que atribuir essa oração, essa prece a Davi, significa elogiar o salmo. Porque na Bíblia nós temos muitos textos onde as personagens são elogiadas. Mesmo que eles não tenham escrito um determinado texto, eles são elogiados, tendo o seu nome como aquele que escreveu, aquele que compôs. Então, essa é a possibilidade mais forte. A segunda nota está no versículo 2. Conserva-me em vida, pois sou fiel. Tu, meu Deus, salva teu servo que em ti confia. A expressão hebraica aqui traduzida por fiel é chassid, cujo sentido é a sincera devoção. De sincera devoção, apesar das falhas humanas. Esse versículo pode ser assim transliterado a partir do original hebraico: Shamha nafshi ki chassidiani, Rosha avdesha ata Elohai, Rabotesha Elexa. A expressão É encontrada também no Salmo 4, versículo 3. E a expressão tu, meu Deus, não significa que Davi tivesse escolhido Deus, mas o reconhecimento jubiloso de Davi que fora escolhido pelo Senhor para ser seu servo, ainda que seu ungido e rei de Israel. Mesmo sendo seu escolhido como servo, como adorador e como ungido e como rei de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 14, capítulo 15, verso 28, capítulo 16, versículo 12, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 8. A terceira nota, irmãos e irmãs, está se referindo ao versículo 7. No dia do perigo, clamo a ti, porque tu me respondes. O Deus a quem Davi recorre é o Deus único, irmão e irmã, e verdadeiro, Yahvé, o Eu Sou do Antigo Testamento, Criador do universo e da terra. Nenhum outro Deus age com tamanho amor, justiça e poder soberano. Aliás, um dia todas as nações da terra vão adorar a Deus. E você encontra isso na sequência do texto. Versículos 8 a 10, Salmo 46, verso 10, Salmo 115, 3 a 7, Salmo 135, 13 a 17. Agora repare bem o que diz o versículo 8, não tem uma nota, mas eu quero destacar para você: ninguém entre os deuses é como tu, ó Senhor. Querido, o teu Deus é único. Não há nenhum Deus como o Senhor. Nada existe que se compare a ele ou às suas obras. Tem um momento escatológico no Salmo, quando diz: todas as nações que fizeste virão prostrar-se diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, e vão mesmo. Todas as nações da terra vão se prostrar perante ele e vão confessar que ele é o Senhor, e vão glorificar o seu nome. Uns para a salvação, outros para a sua perdição. Então não perca mais tempo. Dobre-se diante dele e glorifique, entregue por completo a tua vida a ele. Ontem, na retomada do nosso curso teológico, com os livros históricos, eu dizia: Josué foi um homem que se entregou totalmente, inteiramente. Nós não podemos nos entregar pelo meio, nós não podemos nos entregar pela metade. Não podemos nos entregar um pedacinho de nós, nós temos que entregar toda a nossa vida a Ele. E aí seremos felizes plenamente. A quarta nota diz respeito ao versículo 11. O versículo 11 diz assim: revela-me, Senhor, teu caminho, para que eu siga em fidelidade para contigo. O salmista queria saber o caminho. Orienta meu coração para que tema o teu nome. Davi nos revela a maior aspiração do verdadeiro crente, ou Davi, ou seus descendentes, revela a maior aspiração do verdadeiro crente, o verdadeiro cristão. Não apenas ficar livre dos seus problemas imediatos e temporais, problemas do dia a dia, mas ter seu coração em contínua e santa dependência do Espírito de Deus. A expressão nome, quando se refere a Deus, tem a ver com a sua pessoalidade e indica a presença divina. A profecia do versículo 9 se cumpre em Jesus Cristo, como nós podemos verificar em Filipenses, capítulo 2, verso 9 a o verso 11. Aleluia. A quinta nota, meus queridos, está relacionada ao versículo 13. Porquanto teu amor é tão generoso para comigo que livraste minha alma e de todos os poderes da morte. Nós estamos passando mais uma situação. E eu louvo a Deus, irmãos, porque o diabo é raivoso mesmo contra nós. Nós vivemos uma vida que quem nos conhece sabe que foi uma vida de busca de santidade e perfeição por longo tempo. Não a pastora, mas eu tive desalinhamentos e Deus permitiu uma situação terrível, mas ele me livrou. E agora ele livrou também a pastora. Livrou de uma situação de morte. Então, isso é que nós temos que celebrar. Porquanto teu amor é tão generoso para comigo que livraste minha alma de todos os poderes da morte. Diz assim a nota número 5. A palavra hebraica, aqui traduzida por poderes da morte, você conhece bem, é Sheol, pelo menos os mais antigos, os irmãos mais já com uma caminhada cristã. A palavra hebraica é Sheol, pode significar, dependendo do contexto, profundezas da morte. Ou pode significar região dos mortos, sepultura, ou ainda pó da terra. Davi ou seus descendentes demonstra seu júbilo pela graça da salvação, o livramento que vem do Senhor. Como no Salmo 3, versículo 8, Salmo 30, versículo 1. E a sexta nota diz respeito ao versículo 16. Volta-te para mim. Tem compaixão de mim. Concede tua força a teu servo necessitado e salva o teu filho fiel. Irmãos, Deus sabe quem tem um coração fiel. Não é um coração impecável. Não é um coração que não comete erros. Não é um coração que já alcançou um estágio de vida em que não há nenhuma atitude equivocada. Não é isso, não. Mas Deus conhece o coração de um filho fiel. O caso de Davi é típico, é clássico. Ele cometeu dois problemas. Além de adulterar, ele fez uma. Formou uma quadrilha, se fosse numa linguagem hoje, ele foi participante da formação de uma quadrilha objetivando o assassinato do marido daquela mulher que ele queria adulterar. Mas Deus conhecia o coração dele, percebeu que isso foi um instante, que ele se perdeu naquele momento, mas o Senhor conhece o seu coração, conhecia o seu coração e por isso ele concedeu força a esse servo necessitado e salvou esse filho fiel. A nota diz: embora os textos massoréticos tragam a expressão salva o filho da tua serva, melhores manuscritos podem ser claramente traduzidos por salva o teu filho fiel. Compreendendo a palavra fiel, como no versículo 2, no Salmo 119, versículo 16, os arrogantes desconsideram o poder e a interferência do guerreiro celestial, do Senhor dos Exércitos, que milita a favor dos filhos de Deus. Salmo 10, versículo 11, Jeremias 20, versículo 11. Os versículos 15 e 5 parecem extraídos do coração da lei. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da Santíssima Palavra e por essas notas que ajudam um pouco você a ampliar o seu conhecimento sobre o Salmo. Eu encerro essa devocional com o devocionário Salmos e tenho como proposição súplica e confiança. Davi sente-se aflito e necessitado. Suplica para que o Senhor ouvidos e responda a sua oração. Vamos trabalhar como a autoria de Davi, que tenha sido preservado, tá bem? Na ausência de um outro nome e em homenagem também. E mesmo que alguém tenha contado, muito tempo depois, séculos depois, estava se referindo a essa experiência de Davi. Então, Davi sente-se aflito e necessitado. Suplica para que o Senhor incline os seus ouvidos e responda a sua oração. Você que está me ouvindo, talvez esteja hoje se sentindo aflito e necessitado. E suplica para que o Senhor incline os seus ouvidos e responda a sua oração. A expectativa do salmista é de que Deus o salve, pois ele permanece sendo um homem piedoso. A sua expectativa, eu tenho certeza de que é essa, que o Senhor te salve, pois você tem procurado manter, em nome de Jesus, um coração piedoso, um coração que mantenha a comunhão com Deus. Se esse é o caso, se você não está procurando, comece a buscar a Deus. Mas se você tem, buscado a presença, confie no Senhor. A confiança de Davi está alicerçada no fato de clamar incessantemente ao Senhor e a Ele elevar a sua alma. Confie, meu irmão, minha irmã. Clame incessantemente ao Senhor e eleve a Ele a sua petição, o seu coração. Nesse momento, espera que o Deus de Israel alegre seu coração por causa da abundância da sua benignidade para com todos os que o invocam. Nós que conhecemos a Deus sabemos que Deus é abundante em benignidade para com todos aqueles que o invocam. Então, esse é o momento de esperar que o nosso Deus alegre o nosso coração e que ele seja superabundante em benignidade para conosco. E onde abundou o pecado, que superabunde a graça. Queridos, Davi aguarda a resposta do poderoso de Israel, as suas súplicas, e declara com sua voz que não há ninguém ou nada que se compare ao Senhor e à maravilha das suas obras. Não há mesmo, não há nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, não há ninguém que se compare a Deus. Por isso nós aguardamos a resposta das nossas orações do poderoso de Israel. Nós aguardamos com as nossas súplicas ao poderoso de Israel e declaramos com a nossa voz que não há ninguém ou nada que se compare ao Senhor, nem a maravilha das suas obras. O salmista sabe que todas as nações um dia se prostrarão diante de Yahvé e glorificarão o seu nome, pois só ele é Deus. Esse é um versículo escatológico, irmãos. Um dia, todas as nações, todos os reis e todas as nações vão se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele sabe disso, que todas as nações vão se dobrar diante do Senhor, vão se prostrar diante de Yahvé. e glorificarão o seu nome. Por quê? Pois só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Não há outro Deus senão o nosso Deus. Todos os outros deuses são imaginação humana, fruto da imaginação humana. Só Ele é Deus, o Criador do universo, o consumador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o princípio e a finalidade de todas as coisas. A expectativa do homem de Deus é aprender os caminhos do Senhor e andar nas suas verdades. Essa deve ser a nossa expectativa. Cada irmão e irmã deve orar nessa hora, pedindo: Senhor, me ensina os teus caminhos, Senhor, para que eu possa andar nas tuas verdades. Ora, quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a vida? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A pessoa de Deus deseja dar graça de todo o coração e glorificá-lo eternamente. Que o Senhor renove o louvor no seu coração hoje. Que o Senhor renove. Se houver culto hoje na sua igreja, que o Senhor renove o louvor. E se não for hoje, for amanhã, que você chegue com um louvor que agrade o coração de Deus, um louvor verdadeiramente agradável a Ele. Na verdade, irmãos e irmãs, a experiência do louvor nasce nesse salmo da certeza de que Deus o livrou da morte e dos inimigos. A nossa experiência aqui como casal é a de que mais uma vez o Senhor está nos livrando da morte e dos inimigos espirituais. E por isso brota no nosso coração a experiência do louvor, a certeza de que Deus é o nosso livramento, é o nosso refúgio e fortaleza. E pela sua graça, Davi vivenciou a paciência, a verdade e a misericórdia. Ó Senhor, que pela tua graça cada irmão e irmã vivencie a paciência, a verdade e a misericórdia. O salmo tem um encerramento com a oração e o cântico, suplicando confiantemente para que o Senhor lhe conceda força e seus adversários sejam envergonhados. De fato, encerremos essa oração hoje, suplicando confiantemente para que o Senhor nos conceda força e vitória. Em particular, eu intercedo pela minha esposa, que agora precisará ficar dias em repouso em casa, para que o Senhor conceda força e ela prevaleça sobre todo adversário espiritual, seja na mente, seja no coração, seja no espírito, seja no corpo. Que nós tenhamos a força para prevalecer contra o mal. Deus é o nosso ajudador e consolador, irmãos e irmãs. Deus é o nosso ajudador e consolador. Confie nisso. Ele vai te ajudar e ele vai te consolar. Essa também deve ser a nossa experiência de louvor, como expressão da certeza que temos que o Senhor escuta e atende a nossa súplica. Nele nós podemos confiar. Irmão, irmã, guarde isso. Nele nós podemos confiar. Essa é a nossa experiência de louvor. Qual experiência de louvor, pastor? O louvor que brota da certeza que nós temos que o Senhor escuta a nossa oração, atende a nossa súplica. E por isso nós podemos confiar na sua intervenção. Que Deus nos abençoe poderosamente. Eu vou ligar para os mantenedores que permaneceram no mesmo número, irmãos, depois de eu ter falado. E volto a falar para você, nós precisamos de mais mantenedores. Deixe Deus tocar o seu coração. Você que é da Igreja Galileia, deixa Deus tocar seu coração. Você que é de uma outra Assembleia de Deus, deixe Deus tocar o seu coração. Você que é de uma outra igreja irmã, deixe Deus tocar o seu coração. Em nome de Jesus. Para que nós tenhamos a mesma coisa que qualquer outro irmão ou outra irmã. O sapateiro não tem que ficar correndo de casa em casa e dizendo: olha, eu sou sapateiro e eu preciso de sustento. Não, ele vai trabalhar e do seu trabalho ele vai tirar o sustento. Um engenheiro não vai precisar ir de porta em porta. Um arquiteto não vai precisar. Um comerciante ou um comerciário, quem trabalha no comércio, um industrial ou um funcionário da indústria, não vai precisar. Então não é possível que você, ouvindo isso, entendendo que há pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, ínfimas pessoas que são de dedicação integral. Se você fizer a conta, tente fazer a conta. Faça pela sua denominação e depois projete para outras. Você vai ver que o número é ínfimo. É, que nós não precisemos mais disso. Mas, pelo contrário, que nós tenhamos a convicção, não só como a Bíblia diz, né, da comida, do vestuário, dos remédios agora, e não tenhamos mais esse tipo de expectativa nociva, esse tipo de expectativa que gera ansiedade e que faz mal para nós. Em nome de Jesus, ouça quem está procurando você, ouça quem está falando com você. E contribua para as nossas vidas, porque nós queremos expandir poderosamente essa obra, primeiro a nós e depois expandir a obra do Senhor. Que Deus abençoe cada irmão e irmã. Que fortaleça e deixo com vocês essa boa nova de que a pastora está em casa e o pedido, que agora serão novos medicamentos. Então, que você se faça um conosco, como a igreja primitiva, onde eles eram capazes de vender até as suas propriedades para partilhar com os irmãos, né? Que nós façamos isso. Não precisa vender sua propriedade, mas acredite nesse investimento. E depois de ligar para os mantenedores, ou mandar uma mensagem para eles, para não cansá-los, eu vou contar para vocês que nós crescemos mais. Agora não somos mais 4.400. Já posso dizer, nós somos 4.725 seguidores. Ah, mas tem uma celebridade que apareceu em um dia tem 4 milhões. É verdade. Só que o que que essa celebridade está fazendo pela salvação dos homens e mulheres? Nada. Agora nós estamos indo consistentemente, ampliando o nosso trabalho. Já é praticamente a metade ou passamos um pouco da metade da população das duas cidades onde nós estamos plantando igrejas, mas logo, logo Deus proverá para um novo plantio, em Embu, das Artes, aqui, em Entre Folhas, em Vargem Alegre e outras cidades que virão. Que Deus abençoe poderosamente e você fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.